Ficheiro 2. Prólogo. Apagar o rasto. 1. Ri no telefonema esta manhã. Pensei que quisesse outra vez dinheiro e preparei-me para lhe dizer que não. Mas o motivo do telefonema era outro. Não sabia da mãe. Há quanto tempo? Há 2 semanas. E agora é que me ligas? O tom deve ter-lhe parecido hostil. Embora eu não estivesse zangada nem indignada, tinha apenas uma ponta de sarcasmo. Tentou desculpar-se, mas fê-lo confusamente, atrapalhando-se, metade em dialeto, metade em italiano. Disse que estava convencido de que a mãe andava a passear por Nápoles, como de costume. Mesmo de noite? Bem sabes como ela é. Pois sei, mas achas normal 2 semanas de ausência? Sim. Tu não a vês há muito tempo? Ela piorou. Nunca tem sono. Entra, sai, faz o que lhe dá na gana. Mas acabara por ficar preocupado. Perguntara a toda a gente. Dera uma volta pelos hospitais, até tinha ido à polícia. Nada. A mãe não estava em parte nenhuma. Que filho tão bom. Um homem corpulento, dos seus 40 anos, que nunca trabalhara na vida. Só negociatas e esbanjamento. Imaginei o cuidado com que fizera as buscas. Nenhum. Não tinha miolos. E só gostava de si próprio. Não estará aí contigo? Perguntou-me de súbito. A mãe, aqui em Turim. Sabia perfeitamente o que se passava. Falava só por falar. Ele é que era viajante. Já vira à minha casa pelo menos 10 vezes, sem ser convidado. Ao passo que a mãe, que eu acolheria com prazer, nunca saíra de Nápoles em toda a sua vida. Respondi-lhe. Claro que não está aqui comigo. Tens a certeza? Por favor, Rino, já te disse que não está. Então para onde foi ela? Começou a chorar. E deixei-o fazer a fita de quem está desesperado. Soluços que começavam por ser fingidos e se tornavam verdadeiros. Quando terminou, disse-lhe. Por favor, ao menos uma vez, comporta-te como ela desejaria. Não a procures. Mas o que estás tu a dizer? Aquilo que ouviste. É inútil. Aprenda a viver sozinho e não voltes a ligar-me também. E desliguei. 2. A mãe de Rino chama-se Rafaela Cerrulo, mas toda a gente a tratou sempre por Lina. Eu não, nunca fiz uso de nenhum desses nomes. Para mim, há quase 60 anos que é Lila. Se lhe chamasse Lina ou Rafaela, assim de repente, era sinal de que a nossa amizade chegara ao fim. Há pelo menos 30 anos que me diz que quer desaparecer sem deixar rasto. E só eu sei bem o que ela quer dizer. Nunca lhe passou pela cabeça uma fuga, uma mudança de identidade, o sonho de refazer a vida noutro lado. E nunca pensou em suicídio, pois repugnava-lhe a ideia de Rino ter alguma coisa a ver com o seu corpo, de ser obrigada a ocupar-se dele. A sua intenção foi sempre outra. Queria volatilizar-se. Queria que todas as suas células desaparecessem, que dela não fosse possível encontrar nada. E como a conheço bem, ou pelo menos creio que conheço, tenho por certo que encontrou a maneira de não deixar em parte nenhuma deste mundo nem um cabelo. 3. Passaram-se dias. Fui vendo o correio eletrónico e o correio normal, mas sem esperança. Sempre lhe escrevi com frequência e ela quase nunca me respondeu. O hábito foi sempre esse. Preferi ao telefone ou as longas noites de conversa quando eu ia a Nápoles. Abri as minhas gavetas, as caixas de metal onde guardo todo o género de coisas. Poucas. Deitei tanta coisa fora, principalmente o que se relacionava com ela, e ela sabe-o. Descobri que não tenho nada dela. Nem uma imagem, nem um bilhete, nem uma prendinha. Eu própria me surpreendi. É possível que em todos estes anos não me tenha deixado nada de si, ou pior, que eu não tenha querido conservar qualquer coisa dela. É possível. Desta vez telefonei eu a Rino e fi-lo contrariada. Não atendia no fixo nem no móvel. Ligou-me ao serão quando lhe dava jeito. Tinha o tom de voz com que tenta causar pena. Vi que ligaste. Tens notícias? Não. E tu? Nada. Disse-me coisas sem pés nem cabeça. Queria ir à televisão, ao programa onde se fala das pessoas desaparecidas, fazer um apelo, pedir perdão à mãe por tudo, suplicar-lhe que volte. Escutei com paciência e depois perguntei-lhe: viste o guarda-fato dela? Para quê? Naturalmente, a coisa mais óbvia não lhe ocorrera. Vai ver. Foi e verificou que não havia lá nada, nem um vestido da mãe, de verão ou de inverno, só as cruzetas velhas. Mandei-o procurar pela casa toda. Os sapatos dela, desaparecidos. Os poucos livros que possuía, desaparecidos. As fotografias, todas desaparecidas. Desaparecidos os filmes, desaparecido o computador, bem como as velhas disquetes que dantes se usavam, tudo. Todas as coisas relacionadas com a sua experiência de feiticeira eletrónica, que começara a familiarizar-se com os computadores em finais da década de 60, no tempo dos cartões perfurados. Rino estava estupefacto. Disse-lhe: leva o tempo que quiseres, mas depois telefona-me e diz se encontraste nem que seja só um alfinete que lhe pertença. Ligou-me no dia seguinte, muito agitado. Não há cá nada. Nada, nada? Não. Recortou a imagem dela de todas as fotografias em que estávamos juntos, mesmo aquelas de quando eu era pequeno. Procuraste bem? Em todo o lado. Na cave também? Em todo o lado, já te disse. Até a caixa com os documentos desapareceu. Sei lá, velhas certidões de nascimento, contratos telefónicos, recibos de contas. O que significa isto? Que alguém roubou tudo? O que procuravam? O que querem da minha mãe e de mim? Tranquilizei-o, disse-lhe que estivesse descansado. Era improvável que alguém quisesse alguma coisa, sobretudo dele. Posso ir passar uns dias à tua casa? Não. Por favor, não consigo dormir. Amanha-te, Rino, não sei como lidar com isto. Desliguei, e quando ele voltou a ligar, não atendi. Sentei-me à secretária. Lila está a exagerar, como é costume, pensei. Estava a dilatar excessivamente o conceito de rasto. Agora, aos 66 anos, não só queria desaparecer, como também apagar toda a vida que deixara para trás. Senti-me deveras irritada. Vamos ver quem vence. Desta vez, disse para mim. Liguei o computador e comecei a escrever os pormenores da nossa história. Tudo aquilo que me ficara na memória. Infância. História de Dona Aquile. 1. A nossa amizade começou no dia em que eu e Lila decidimos subir as escadas escuras, que degrau após degrau, lanço após lanço, iam até à porta do apartamento de Dona Aquile. Lembro-me da luz violácea do pátio, dos odores de um entardecer ameno de primavera. As mães estavam a fazer o jantar. Eram horas de ir para casa. Mas nós deixámos ficar. Dando provas de coragem ou desafio, sem dizermos uma palavra. Havia algum tempo que não fazíamos outra coisa, dentro e fora da escola. Lila enfiava a mão e o braço inteiro na escuridão de uma boca de esgoto, e eu fazia o mesmo logo a seguir, com o coração aos saltos, esperando que as baratas não me subissem pela pele e que os ratos não me mordessem. Lila trepava até à janela do resto de chão da senhora Spagnolo, pendurava-se da barra de ferro que estava preso o arame da roupa, balançava-se e depois deixava-se cair para o passeio. E eu em seguida fazia o mesmo, embora com medo de cair e de me magoar. Lila espetava sob a pele o alfinete de segurança ferrugento que achara na rua sei lá quando, mas que o guardava na algibeira como se fosse o presente de uma fada. Eu observava a ponta de metal abrir-lhe um túnel esbranquiçado na palma da mão e depois, quando ela o retirava e me o estendia, fazia a mesma coisa. A certa altura lançou-me um olhar dos dela, firme, de olhos semicerrados, e dirigiu-se para o prédio onde morava Dona Aquile. Gelei de medo. Dona Aquile era o papão das histórias infantis. Estava terminantemente proibida de me aproximar dele, de lhe falar, de olhar para ele, de o espiar. Tinha de agir como se ele e a família não existissem. Em minha casa, e não só na minha, havia uma animosidade e um ódio para com ele que eu não sabia de onde vinham. Pela maneira como o meu pai falava dele, eu imaginava-o corpulento, cheio de borbulhas violáceas, violento apesar do dom que me sugeria uma autoridade calma. Era um ser feito não sei de que matéria. Ferro, vidro, ortigas, mas vivo. Vivo e com um bafo escaldante que lhe saía da boca e do nariz. Acreditava que mesmo que o visse só de longe, me lançaria para os olhos qualquer coisa aguçada e ardente. E então, se cometesse a loucura de me aproximar da porta de sua casa, matar-me-ia. Esperei um pouco para ver se Lila reconsiderava e desistia. Sabia o que ela queria fazer, esperar em vão que se esquecesse, mas afinal não. Os candeeiros da rua ainda não se tinham acendido, nem as luzes das escadas. Das casas chegavam-nos vozes nervosas. Para acompanhá-la tinha de sair da luz azulada do pátio e penetrar no negrume da porta. Quando finalmente me decidi, a princípio não via nada. Sentia apenas um cheiro a coisas velhas e a DDT. Depois habituei-me ao escuro e vi Lila sentada no primeiro degrau do primeiro lance de escadas. Levantou-se e começámos a subir. Avançámos encostadas à parede. Ela 2 degraus à frente, eu 2 degraus atrás e indecisa entre encurtar a distância ou deixá-la aumentar. Ficou-me a impressão do ombro a roçar pela parede esfolada e a ideia de que os degraus eram muito altos, mais altos do que os do prédio onde eu morava. Tremia. Cada ruído de passos ou de vozes era Dona Aquila que subia atrás de nós, ou que descia ao nosso encontro com uma grande faca, daquelas para abrir o peito às galinhas. Sentia-se um cheiro a alho frito. Maria, a mulher de Dona Aquila, meter-me-ia na frigideira com óleo a ferver. Os filhos comer-me-iam, e ele chuparia a minha cabeça, como meu pai fazia com os salmonetes. Parámos muitas vezes, e de cada vez esperei que Lila resolvesse voltar para trás. Estava toda suada, ela não sei. De vez em quando Lila olhava para o alto, mas não percebi porquê. Só se via o tom cinzento das janelonas em cada patamar. De repente as luzes acenderam-se, mas pálidas, empoeiradas, deixando amplas zonas de sombra cheias de perigos. Esperámos, tentando perceber se fora Dona Aquila que girara o interruptor, mas nada ouvimos, nem passos, nem porta nenhuma a abrir ou a fechar. Depois Lila continuou e eu seguia. Ela achava que estava a fazer uma coisa certa e necessária. Eu esquecera qualquer boa razão. E sem dúvida só estava ali porque ela também estava. Subíamos devagar, dirigindo-nos para o maior dos nossos terrores de então. Íamos expor-nos ao medo e questioná-lo. No quarto lance, Lila comportou-se de forma inesperada. Parou à minha espera e, quando a alcancei, deu-me a mão. Esse gesto mudou tudo entre nós, para sempre. 2. A culpa fora dela. Não havia muito tempo, 10 dias, 1 mês, sei lá, não sabíamos nada sobre o tempo nessa época, tirara-me a boneca à traição e lançara-a para dentro de uma cave. Agora íamos subindo em direção ao medo e nessa altura tínhamos sentido na obrigação de descer e a correr para o desconhecido. Para cima ou para baixo, parecia-nos sempre que íamos ao encontro de algo terrível, que embora existisse havia mais tempo do que nós, era por nós e só por nós que esperava. Quando se está há pouco tempo no mundo, é difícil compreender quais os desastres que estão na origem da nossa sensação de desastre. Talvez nem sintamos necessidade disso. Os adultos, à espera do amanhã, movem-se num presente para trás do qual há o ontem ou o anteontem, ou no máximo a semana passada. No resto não querem pensar. As crianças não sabem o significado do ontem, do anteontem, nem do amanhã. Tudo é isto e agora. A rua é esta, a porta é esta, as escadas são estas. Esta é a mamã, este é o papá, isto é o dia, isto é a noite. Eu era pequena e vendo bem, a minha boneca sabia mais do que eu. Falava com ela, ela falava comigo. Tinha cara de plástico, cabelos de plástico e olhos de plástico. Usava um vestidinho azul que a minha mãe lhe fizera num raro momento feliz. E era linda. A boneca de Lila, pelo contrário, tinha um corpo de trapo amarelado cheio de serradura. Para mim era feia e asquerosa. Espiavam-se mutuamente, tiravam as medidas uma à outra. Estavam prontas para saltar para os nossos braços se rebentasse um temporal, se fizesse trovões, se alguém maior e mais forte e com os dentes afiados lhes quisesse pegar. Brincávamos no pátio, mas fazendo conta que não brincávamos juntas. Lila sentava-se no chão, num dos lados da fresta de uma cave, e eu no outro. Gostávamos daquele sítio. Em primeiro lugar, porque podíamos arrumar sobre o cimento do peitoril, por entre as grades e contra a rede de proteção da fresta, as coisas da minha boneca, que se chamava Tina, e da boneca de Lila, que se chamava Nu. Ali punhamos pedras, tampas de gasosa, florzinhas, pregos, lascas de vidro. Eu captava o que a Lila dizia a Nu e dizia o mesmo a Tina em voz baixa, com ligeiras alterações. Se ela pegava numa tampa e a punha na cabeça da boneca como se fosse um chapéu, eu dizia a mim em dialeto, Tina, põe a coroa de rainha, senão vais ter frio. Se Nu jogava a macaca nas mãos de Lila, daí a pouco eu punha a Tina a fazer o mesmo. Mas nunca acontecia combinarmos uma brincadeira e participarmos nela em conjunto. Até aquele lugar não era escolhido por acordo. Lila ia para lá e eu andava às voltas, fingindo que ia para outro sítio. Depois, como quem não quer a coisa, punha-me também ao pé da fresta, mas do lado oposto. Aquilo que mais nos atraía era o ar frio que vinha da cave, uma lufada que nos refrescava na primavera e no verão. E depois gostávamos das grades com teias de aranha, do escuro e da rede de malha fina avermelhada pela ferrugem e encaracolada nos cantos, tanto do meu lado como do Lila, formando duas fendas paralelas, através das quais podíamos deixar cair pedras para o escuro e ouvir o ruído quando chegavam ao chão. Era bonito e assustador, como todas as coisas naquele tempo. Por aquelas aberturas, o escuro podia tirar-nos de repente as bonecas, por vezes em segurança no nosso colo, mas as mais das vezes postas de propósito junto da rede retorcida e, portanto, expostas ao bafo frio da cave, aos ruídos ameaçadores que de lá saíam, ao resmalhar, aos estalidos, às raspadelas. Nu e Tina não eram felizes. Os terrores que nós saboreávamos todos os dias eram os delas. Não confiávamos na luz que incidia sobre as pedras, sobre os prédios, sobre os campos, sobre as pessoas fora e dentro de casa. Pressentíamos-lhes os cantos negros, os sentimentos reprimidos, mas sempre quase a explodir. E atribuíamos a essas bocas escuras, às cavernas que por trás delas se abriam sob os prédios do bairro, tudo aquilo que nos assustava à luz do dia. Dona Aquile, por exemplo, não estava apenas em sua casa no último andar, mas também ali embaixo, uma aranha entre as aranhas, um rato entre os ratos, uma forma que assumia todas as formas. Imaginava-o de boca aberta por causa das compridas presas de animal, corpo de pedra vidrada e ervas venenosas, sempre pronto para recolher num grande saco negro tudo o que deixávamos cair pelos cantos soltos da rede. Esse saco era um aspecto fundamental de Dona Aquile. Tinha-o sempre consigo, até em casa, e nele metia matéria viva e morta. Lila sabia que eu tinha aquele medo. A minha boneca falava disso em voz alta. Por isso, logo no dia em que trocámos de bonecas pela primeira vez, sem combinar sequer, só com olhares e gestos, ela, assim que lhe entreguei Tina, enfiou-a pela rede e deixou-a cair para o escuro.